Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A cooperação da família com a escola e da escola com a família é benéfica para o desenvolvimento das crianças. É sobre este relacionamento que falamos hoje no Seixal Saudável. Em estúdio temos Vítor Ramos, da Associação de Pais da Escola da Quinta do Campo, em Corroios, que é questionado por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Cada vez mais, os pais delegam quase integralmente a educação dos filhos na escola. Porquê é que isto acontece? Há dois motivos fundamentais que levam a isso. Um é a alteração da vida. Hoje, os progenitores têm a sua vida, são obrigados a trabalhar, pai e mãe, e têm necessidade de haver algum sítio onde fiquem as crianças. Outra é a necessidade também que foi sentida ao longo dos anos de que é interesse para a criança o seu relacionamento com a comunidade. O arranhão, o futebol, não sei o que mais, aquilo é bom para a formação da criança. E isso também levou a que, ao longo dos últimos anos, proliferaram perigos de infantais, de salas de estudo e por aí fora, porque realmente há necessidade dos miúdos terem. Nós pais dizemos que, eu conheço muito bem o meu filho, não conhecemos, conhecemos o nosso filho em ambiente doméstico, a criança em ambiente escolar é totalmente diferente. Daí que os motivos que levaram realmente que os pais tivessem este tipo de comportamento foi as necessidades e depois o resto da vida fez o resto. Que benefícios traz este envolvimento dos pais para a criança ou para o adolescente? É grande. Os benefícios também têm duas vertentes. Há uma estabilidade emocional da criança em saber que tem alguém, um amigo, um pai amigo, um pai que os acompanha. Depois, esse pai também os deve acompanhar em contexto de escola. E deve também ser um parceiro ativo com a sua professora. É fundamental que cada vez mais os pais compreendam as professoras e as professoras dos pais e que, fundamentalmente, saibam que o pai tem a responsabilidade de educar e a professora a responsabilidade de instruir e complementar a educação que eles têm de casa. Eu não posso conceber que qualquer pai retire a responsabilidade de uma professora em contexto de sala de aula. E isso, daqui a uns tempos atrás, aconteceu com alguma frequência, e isso é altamente negativo. Em escola, a professora tem tanta responsabilidade como os pais. E não confundo responsabilidade com violência, ou com outro tipo de atitude menos conhecida. Mas acho que é fundamental os pais compreenderem as professoras e apoiarem as professoras. Depois, hoje, os pais participam na vida da escola e dos agrupamentos com muita incidência. Nos conselhos gerais, nos conselhos pedagógicos, etc. E tudo isso tem levado à modificação dos comportamentos a nível escolar. É bom. Mas, fundamentalmente, o que é melhor é as crianças sentirem que têm ali um pai. Pai ou mãe? Quando digo pai, obviamente, que engloba os dois. Presentes. Quer seja uma família tradicional, seja uma família monoparental. É igual. Se tiverem realmente uma mãe ou um pai presente, amigo, para além de pai ser amigo, a criança torna-se um cidadão à altura. E de que forma, isto é, através de que ações pode traduzir esse envolvimento? O acompanhamento dos trabalhos de casa, o acompanhamento de atividades que a escola ou a associação de pais, porque hoje em dia também há muita criança que está na componente de apoio à família, gerida pelas associações de pais, levam efeito, e isso também tem importância. É sempre aquela situação da criança se sentir acompanhada. Eu tenho ali alguém. Eu tenho ali, mais que um pai ou com alguma mãe, tenho ali um confidente. E isso é fundamental para a criança hoje saber. Porque a parte negativa da vida está cá. Se eles não forem encaminhados para a parte positiva, está tudo estragado. Uma das formas de participação é, de facto, através da Associação de Pais. O que é que faz uma Associação de Pais? A Associação de Pais, no enquadramento jurídico, visa a defesa e a promoção dos interesses associados. Os associados são os pais. Temos jurídicos também, a Associação de Pais representa esses pais a nível das escolas, dos agrupamentos, nos órgãos respectivos. Mas hoje faz mais, hoje não, já há algum tempo, há alguns anos esta parte. Foi sentida a necessidade de, realmente, da constituição de, na altura, os ATLs, que começaram por ser constituídos pelos professores, porque sentiram necessidade da sociedade, que os miúdos tinham da escola, iam para casa sozinhos e ficavam sozinhos em casa, e foram os próprios professores, muitos ATLs. O ATL a que eu pertenço foi constituído por um professor, que por acaso ainda está na escola, ainda está no ativo. E depois, até porque inicialmente as associações de pais chamavam-se associações de pais, professores, amigos encarregados de educação. Depois é que mudaram de nome, porque, pronto, acabaram os amigos e professores, ficou só os encarregados de educação. Daí que as associações de pais têm também esta componente de terem, fundamentalmente no primeiro ciclo, na altura em que a criança precisa mais, gerem também componentes de apoio à família. São salas de estudo, são infantais, são tudo isso. Depois estão também representados a nível dos órgãos dos agrupamentos e das escolas não agrupadas. É o Conselho Geral, onde são discutidos assuntos relacionados com os alunos de toda a comunidade, que ela tem jurisdição, obviamente. Esta nova forma de administração e gestão escolar trouxe alguns benefícios, alguns constrangimentos, mas alguns benefícios também. Nós temos, por exemplo, uma escola aqui bem perto de nós, que tem, no Conselho Geral, na parte da comunidade local, um homem que é o presidente da CIP. Ora, uma pessoa deste, esta escola, tem uma componente de curso profissional. Isto tem muita importância para a escola, que é o facto de haver alguém que faz parte do Conselho Geral, que é quem é, que é uma pessoa que se disponibilizou para aquilo, e obviamente nós sabemos que, se calhar, pelo menos para algumas pessoas, a escola é um setor menor, mas não é. Mas tem importância porque, realmente, uma escola secundária, com cursos profissionais, que tem nos seus órgãos uma pessoa daquelas, tem outras, mas uma pessoa daquelas, e que pode contribuir com a sua influência, com os seus conhecimentos para a melhoria. E isto é uma comunidade. Pais, comunidade, professores, autarquia, tudo isto está ali representado. É nesta parte, é nesta componente que realmente as associações de pais participam na vida do aluno, e participam de uma maneira muito engraçada. Participam esquecendo-se que eles também são pais e têm lá os seus filhos. Eu não estou ali a defender os interesses do meu filho, eu estou ali a defender o interesse do coletivo. Defender os interesses, ou pelo menos discutir os interesses do coletivo. E isto é muito importante, não há aqui uma situação de eu estou ali por causa do meu filho, não. Tem que lá estar, ou estou lá enquanto tiver o meu filho na escola, mas eu tenho que defender o coletivo, o conjunto, e isto é muito importante a nível do contexto escolar. Em termos de componente de apoio à família gerida pelas associações de pais, aquilo é um sistema cooperativo no mais puro que existe. Os pais pagam uma cota mensal, variável, pronto, mas que é para suportar as despesas do ATL barra CAF. É bom porque as cotas mensais variam entre os 90 e os 105 euros, por aquilo que eu sei, aqui na zona. É um valor suportável. Não temos apoio de ninguém. É bom que isto seja dito. Não temos apoio de ninguém, de nenhuma instituição, nem mesmo do governo. E devíamos ter, porque nós fazemos um serviço em tudo muito parecido com as IPSS e não temos a nossa comparticipação. Não há comparticipação nenhuma. Os pais suportam os custos totais da sua permanência do aluno ali. Umas estão melhor, outras estão pior. A minha associação de pais é uma associação de pais, com exceção de uma pessoa, todas elas têm formação na área de educação, porque eu entendo que, e nós entendemos a nível da direção, que para acompanhar as crianças de uma forma responsável é preciso ser alguém que tenha competência para o fazer. E hoje, mais do que nunca, é preciso que as pessoas estejam perfeitamente despertas para a realidade do ensino. Isto está a mudar constantemente, é a matemática, é o português, não sei o que mais, e por assim tem que ser uma pessoa na área da educação para acompanhar os miúdos. As associações de pais têm tido um papel fundamental no contacto com a escola para benefício das crianças. É com esta ideia que terminamos o programa de hoje. Regressamos na próxima semana para falar sobre a droga e a toxicodependência. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.